te perseguindo, tá querendo te roubar. Não está de mão armada pra você não se assustar. Ele chega de mansinho com um sapato de algodão. Se você não vigiar, vai cair na rede, meu irmão. Crente só escapa dele com jejum e oração. Uma vida no altar, com espada em sua mão. Ele tem medo de fogo, tem medo de se queimar. Quando o crente está no fogo, faz diabo rastejar. Entra no meio do fogo, deixe o fogo te queimar. Deixe o fogo te acender, deixe o fogo incendiar. O fogo que vem do céu enche o crente de poder. Faz diabo corajoso ter coragem pra correr. Entra no meio do fogo, deixe o fogo te queimar. Deixe o fogo te acender, deixe o fogo incendiar. O fogo que vem do céu enche o crente de poder. Faz diabo corajoso ter coragem pra correr. Alguém te perseguindo, querendo tua cabeça, quer roubar tua coroa, meu irmão, não se entristeça. Para vencer Satanás é jejum e oração. Quando o crente bate o pé, o diabo vai pro chão. Crente só escapa dele com jejum e oração. Com a vida no altar, com espada em sua mão. Ele tem medo de fogo, tem medo de se queimar. Quando o crente está no fogo, faz diabo rastejar. Entra no meio do fogo, deixe o fogo te queimar. Deixe o fogo te acender, deixe o fogo incendiar. O fogo que vem do céu enche o crente de poder. Faz diabo corajoso ter coragem pra correr. Entra no meio do fogo, deixe o fogo te queimar. Deixe o fogo te acender, deixe o fogo incendiar. O fogo que vem do céu enche o crente de poder. Faz diabo corajoso ter coragem pra correr.